Terminal 251, chame o centro Recife, nas frequências 251, antena 33, decimal 95. 3251, 3395, Jané 6251. Bom, obrigado pela colaboração. Oi, Bravo, tá pronto para engançar no pátio principal? Autorizado. Muito obrigado. Hotel Bravo India Quebec, coming established, analyst. Hotel Bravo India Quebec, complete your approach, Colonel Tower 118, decimal 95. Complete your approach, 118.95, Hotel Quebec, thank you so much, good day. Salvador Tower, bom dia, Hotel Bravo India Quebec, clear analyst. Bravo India Hotel Quebec, report landing here down the block. Call it down the block, Hotel Quebec. Hotel Bravo India Hotel Quebec, Libreville, clear to land on 010 in the 130 degrees, 5 knots, near range 1012. That's complete, Hotel Quebec. Hotel Bravo India to Quebec, clear down and low. Clear to land on 010 in the 130 degrees, 5 knots. Clear to land 10, Hotel to Quebec. India Hotel Quebec, from the ground at the 42. Now IT and taxi had Alpha report before taxi Juliet. Confirm your report. Bravo India Hotel Quebec, taxi Juliet, left in Eagle 3. Hotel Bravo India Hotel Quebec, it's the tower. The ground is taxi in Salvador, Israel. Say to me that your apron is apron 4. You have conditions to make it 180 degrees and return to taxi to apron 4. Bravo, Uno. Affirmative, affirmative. Your taxi to May April. And report you on taxi Lima. Do you know taxi Lima? At your left now, taxi via May April. At the path, then one more, you'll see the taxi Lima. Enter in taxi Lima. Right again, taxi Mikey. Left to taxi Quebec. And wait to cross runway 1735, okay? Bravo India Hotel Quebec, do you proceed to, do you proceed from Zurich? Hours and 30 minutes, you might see on the flight. Taxi Lima and right now taxi Mike. Alô Salvador, muito bom dia. América, uma vez Romeu. Prossiga. Alô, autorização de rebote. Em volta 3, estádio principal, single número 6. Remota 3 do pátio principal ou remota 3 do pátio 3? Pátio 3, desculpa. Ok, reporte na saída do pátio 3. Gente, reporta aí. Ok, gate 03? Gate número 6. Meia dúzia. Meia dúzia, salvo. Gente, reporte na saída do pátio 3. Valeu, obrigado. Negative, November is eternity. Taxi via at your left now to Quebec to enter in runway 1735. Exato, companheiro, tô exato. Grato. Taxi November is inspectable. Okay, entering runway 1735 and taxi via runway 17. So at your first left, it's the taxi Oscar, taxi of the April 4. The attention of the in taxiway 4, the infrared car stop waiting for you, your arrive in April 4. Alô, Salvador, o avião caiu, por favor, Romeu, autorização para adentrar o pátio principal. Autorizado. Grato. Alô, Salvador, avião Alfa Vitor Romeo, comunicando os termos de reboque. Gente, Graças, bom dia. Rio 5903, assim a identificação. Essa para 2 no pés, o time tem Salvador 902 e a TAP. Cola 7, bom dia, sem identificação, desça para 3 mil pés. O último entre Salvador, 902, chegada bomba. Alta 3 BLS, chama estabilizar no localizador. Chamar estabilizar no localizador, chegar até aqui. Velocidade 65, sendo identificação, desça para 4 mil pés, altimetria de salvador 9013, chegada bom. Padrão 1013. 5913, o ajuste 1013. Digamos 013, 3597013, altimetria de salvador. Estamos a 10 da 1 a 0, 5973. aproximar-se 3, complete aproximar-se a RF, chame a Torre Salvador, em 118, decimal 95. 1895, sinal 23, boa. 3597, desça para 2000, livre RF, chame estabilizado no outro setor. Volo 865, autorizado 3000. Torre Salvador, boa noite, bom dia, o CB 973, na final, baixado, esticado, na zero. 973, tem um disposto autorizado, 90 graus, 5983. 7.013, CB 973. Salvador Pedro Tipo no 7, autoriza a proa do Índia Serra. Trifico no 7, está autorizado voar na Prono 90, tendo como limite localização. Prono 90, autorizado pelo Cono 7, inicia redução, agora para o localizador, curva de esquerda, proa 150, chama estabilizado. Proa 150, reduzindo para Marapa, desse cono 7. 25973, próximo a 78 kg. Juliette, 43, 973. Estabilizou, tá? 3517. 3517, compete a aproximação LS, chama a Torre Salvador em 118 decimal 95. 2195, obrigado, 3517. 1865, livre LS, supera 2000 pés, chama estabilizado no curso do localizador. Na sua escuta, final 10 baixado, checado, 3517. Autorizado, 120 graus, 5 mais. Autorizado, pouso, quente, 3517. 3171, pronto, copy. Salvador Guarulhos, 360, 31 no meio, decola, pista 10, curva direita. Da Eulida Bridge, controle 19735, transfora 54 no meio. Azul 4040, copia. AB6570, identificação, de supera 2010, última trem Salvador 1013, chega da Maia. Oleda Bridge, controle 19.35, 5497. Para 6570, vou ir direto e TAP. Passa o ouro, chama a flota, 4040. 3597 aos 337 Alfa, reporte antes da Juliette. Desce para 3.000 pés, última trem Salvador, 1.013, chega da TAP. para a Juliette da 357. Posição 4. Posição 4. Para 4 V3, altimetria Salvador no 013, chegada Mare.